estimados ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição de Chip Tuning. A partir de hoje, dia 5 de fevereiro e de quarta em quarta, vou trazer até vós um programa cujas melodias têm como base o sistema 8-bits, utilizado inicialmente para jogos de computador de consolas como Nintendo ou Master System. O universo de consolas que utilizavam esse sistema é bem mais extenso do que as duas citadas, mas mais importante do que isso é o que veio a posteriori. Um ainda maior número de entusiastas por este peculiar método de compor decidiu, recorrendo às novas tecnologias, designadamente emuladores, fazer as suas próprias melodias. Hoje é possível comprar sequenciadores de processadores como Commodore ou Atari. A lógica é um pouco como a do didgeridoo: fazer muito com poucos recursos. Alguns artistas compõem estritamente sobre este sistema. Outros recorrem a alguns upgrades, como caixas de ritmos de 16 bits ou sons reais, mas neste segundo caso é raro que tal aconteça. No caso dos Coleco Music, protagonistas desta edição, há recorrência a um dos vários processadores de som da Coleco Vision e alguns dos referidos upgrades para 16 bits. Não deixa de ser chiptune, aliás, a fonte de inspiração para o nome deste programa. Confessions in a Chatroom é o álbum que vamos explorar no programa de hoje. Please Add Me é a faixa inaugural do disco e também do chiptuning. Antes de partirmos à aventura com estas sonoridades, permita-me, estimado ouvinte, deixar-lhe duas notas importantes. Na página do programa, canal1.radioantenaweb.info/programas/chiptuning.htm, estará disponível a lista de todas as músicas de cada edição, também consultáveis no arquivo da Antena Web em radioantenaweb.info/arquivo. Por fim, a equipa do Chiptuning é constituída por Carlos Bonaparte na produção e elaboração de conteúdos e por André Machado, eu mesmo, na apresentação. Tudo a postos? Vamos à música com os Coleco Music. We'll be right back. Fique na companhia do Canal 1.